Boa noite. O princípio do o embate filosófico é o princípio da sustentação de teses contraditórias a partir da história do pensamento. Naturalmente, o que vai ser apresentado aqui não é necessariamente a convicção de cada um de nós, mas é a defesa de argumentos que ao longo da filosofia foram sendo levantados a favor ou contra uma tese. Naturalmente que nessa questão, se Deus existe ou não existe, a argumentação, ela, de certa maneira, não facilita o embate, porque todo o argumento, né, ao longo da história do pensamento positivo, é claro, por conta da existência de Deus. A não existência de Deus não, de certa forma, não desperta nenhum tipo de argumentação. Então, nesse sentido, nós, por vias indiretas, apresentaremos propostas, mencionaremos seus autores e procuraremos elencar pontos de vista que sejam favoráveis ou contrários à tese da existência de Deus. E para isso, como é o princípio do embate, eu, que me chamo Clóvis, que trabalho aqui na Universidade de São Paulo e aqui na Casa do Saber de São Paulo, defenderei teses que confirmam a existência de Deus. E o professor Júlio Pompeu, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e da Casa do Saber do Rio, defenderá teses contrárias a essa existência. Esse é o princípio. Eu defendo Deus. Júlio Pompeu ataca. É só olhar bem para nós, para não se esquecer de quem faz o quê. Ok? Podemos começar? Podemos. A posição é mais confortável, porque se você tiver razão, eu me ferro depois. Como você vê, eu já comecei ganhando. Por isso, talvez seja preferível apostar no sim. Ou então ser corajoso o suficiente para admitir o não. E ele que se cuida. Teremos a eternidade para contemplar as labaredas. De longe. Bem, Deus existe, é óbvio. A obviedade da existência de Deus está na história do pensamento humano. Se Deus é um senhor generoso que criou tudo, se Deus é uma força, se Deus é uma energia, se Deus tem ou não tem barba, se Deus é uma ilusão, se Deus é um instrumento de dominação, se Deus é uma projeção do homem a respeito de si mesmo, se Deus é um desejo, se Deus é um delírio, se Deus é uma quimera, eu não sei. Mas que ele existe. Ele existe. Porque qualquer uma dessas coisas existem no mundo. Uma simples ilusão é uma ilusão e ela existe enquanto ilusão. Comecemos então com Deus. Muito antes da filosofia, os relatos já indicavam o primeiro dos deuses, Caos. Caos é uma queda livre, viscosa e sombria. Caos é uma queda sem fim. Caos é Deus, dificilmente personalizável, dificilmente conversível em uma representação humana. E porque essa queda sem fim era angustiante demais, surge a segunda deusa, generosa, porque nos oferece alguma estabilidade, Gaia. Gaia é a terra é chão firme, é chão sólido, interrompe a queda, já dá a Caos um limite. Logo em seguida, para que houvesse vida, surge Eros. Eros é energia vital, Deus espetacular, Deus que faz as plantas plantearem, Deus que faz o vento ventar, Deus que faz os animais animalarem cada um ao seu jeito, e Deus que nos faz humanos, cada um ao seu modo. Eros é energia vital, Deus magnífico, Deus que me permite falar agora, Deus que me dá energia e dará até energia a este senhor para blasfemá-lo, generoso que é. Esse é Eros, energia vital. Mas como nem toda vida é muito digna, o quarto deus, Tártaro, é mesmo profundo, viscoso, sombrio, nebuloso, catacumbas, grutas. São os grotões de Gaia. Só não é mais inferno porque não tem fogo. Só não é mais cristão porque faltam diabos. Essas catacumbas são assim, para onde vão aqueles que não se deram bem. Quatro deuses, eis a primeira geração, relato magnífico, um triunfo do caos. Até que logo em seguida, Netuno cobre Gaia, e o que é mais incrível, não larga dela. Netuno cobre Gaia como um edredom cobre uma cama, centímetro a centímetro cobrindo sua superfície, copulando com Gaia ininterruptamente. Gigante Netuno, gigante copulador, constrangedor de Gaia. Até que Cronos, Cronos libertador, Cronos titã, amputa o pênis de Netuno, produzindo-lhe dor, e Netuno finalmente descola de Gaia e vai parar onde está até hoje, no céu, abrindo espaço para o tempo, abrindo tempo para o espaço, abrindo lugar para a vida, onde Eros possa justamente manifestar-se em mais de um modo de existência. Quantos deuses, quantos relatos magníficos e coerentes com o que assistimos no mundo. E aí, pouco a pouco, vai chegando Zeus. Zeus, que não gostava dos titãs, arma uma guerra contra eles, triunfa sobre os titãs. E como comeu Justiça, sua esposa, e comeu gastronomicamente, Zeus dá a cada um de seus parceiros um pedaço do mundo. E aí, Zeus coloca ordem na casa, instala o cosmos no lugar do caos. E aí, o universo se torna ordenado, cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua atividade correspondente, tudo funcionando matemática e harmonicamente. E, evidentemente, o universo muda de estatuto, graças a Deus, ou melhor, graças a Zeus, aquele que pôs ordem no universo. Quantos relatos, e quantos relatos que correspondem ao mundo da vida, porque o seu joelho dobra e é dobradiça, porque o seu intestino peristalta e é feito para isso, é tubo que faz pressão, porque o seu nariz respira e é maravilhosamente adequado para isso, e nada disso foi você que fez. Não foi você que fez o vento para tirar o pólen de uma flor e colocar na outra. Não foi você que fabricou o estômago para mandar tudo para o intestino. Não foi você que fez o óleo mal e mal conserta. Não foi você que fez nada e tudo isso existe. Então a pergunta é, se não foi você, quem fez? Quem fez? Me diga, professor Júlio. Quem foi que pôs ordem na casa? Quem foi que fez o mundo ser como é? Afinal de contas, veja a ordem do universo, veja a coerência harmônica das coisas, veja os girinos e as germinações, veja as borboletas, veja tudo que existe no mundo. Não foi você que fez, foi? Se não foi, se não foi, foi Deus. Deus existe. E Ele é quem me permitiu falar. Deus fala em mim. Seu mais perfeito momento de manifestação. Começa aí, cara. Professor Flávio, é um delirante. Não, eu vou começar respondendo a pergunta. Quem fez? Eu. E todos nós. Mas pelo seguinte, porque Deus morreu. Deus morreu. A frase é de Nietzsche, manjada, conhecida. Frase de para-choque de caminhão nietzschiano. Quando Nietzsche usa essa frase, Ele não está fazendo anúncio de velório. Ele não anuncia a morte de um ser. Pois, como o professor Clóvis muito bem colocou no começo, aqueles que não acreditam na existência de Deus não se dão o trabalho de argumentar pela inexistência de alguma coisa. Não falam da inexistência de Deus, como também não falam da inexistência de mafagafos, de doentes, gnomos e coisas do gênero. Por quê? Porque não existem. Então, do nada, não se fala nada. Quando Nietzsche diz Deus morreu, ele quer se referir à ideia de metafísica. A ideia da existência de um outro mundo, para além desse mundo, onde as coisas não mudam. Onde as coisas não mudam. E esse mundo, onde as coisas não mudam, foi associado a Deus. O mesmo Deus, que é princípio de ordem do mundo, princípio de ordem que põe fim ao caos angustiante, é também o princípio da imutabilidade. A frase de Nietzsche está incompleta. Ela toda é: Deus morreu, mas deixou sua sombra. Deixou sua sombra. Nietzsche usa essa frase para introduzir uma espécie de raciocínio sobre a condição humana. A condição humana angustiante de existência num mundo onde as coisas mudam. E mudam caoticamente. E mudam caoticamente, nos afetando de formas diferentes, em momentos diferentes. Deus não é um ser que exista para Nietzsche. Mas é uma ideia que existe. Uma ideia que nós precisamos fazer existir. Porque ao contrário de ideias de outras coisas que também não existem, como mafagafos e gnomos, Deus tem uma utilidade para nós. Já gnomos e mafagafos, nenhuma que eu saiba. Só a hipótese de algum aparecer aqui e provar que serve para algo. Que não ilustrar esse exemplo cretino. E a que serve Deus? Deus serve para resolver dois problemas nossos. O homem é um ser que tem uma dificuldade tremenda de lidar com a morte e com a finitude. Em especial, a sua morte e a sua finitude. Porque a dos outros até anima de vez em quando. Tanto é que filme de guerra é campeão de bilheteria, geralmente. Não é, não? Charles Bronson protagonizou Desejo de Matar 1, 2, 3, 4, 5, 17. E estamos aí assistindo. Agora, a sua morte, a sua finitude, ela é angustiante. Porque, veja, os gregos produzem um discurso sobre Deus, e Deus, no final das contas, é cosmos. Porque essas teogonias, bem narradas pelo professor Clóvis, são histórias contadas a partir do fim da história. Ou seja, eu, o grego antigo, falo de gerações de deuses, mas falo contemplando um mundo que acredito ser cosmos. E Zeus é o senhor consagrador do cosmos que o mundo é. Mas o que outros filósofos, contrariando de certa forma a certeza mítica do cosmos, eles vão afirmar é que o mundo físico não é um cosmos tão cosmos assim. Ele não é um cosmos tão perfeito, porque no mundo físico as coisas mudam. O que eu percebo com os meus sentidos no mundo físico é a absoluta impermanência das coisas. Tudo se transforma. Você se transforma. O você que me ouve agora não é o mesmo você que me ouvia no começo dessa frase, porque seus afetos mudam. Sua disposição de espírito muda. Fisicamente você muda a todo instante. E essa constatação da mudança permanente, que é, por sua vez, a constatação inexorável da nossa própria corrupção constante, do nosso perecimento constante. Perecemos naquilo que somos para dar vida a outro eu, também precário, também precário, também efêmero, também instantâneo. E isso é angustiante, nós não aceitamos isso e fazemos de tudo para fugir disso. Não aceitamos a nossa imutabilidade e dizemos para as pessoas que apontam as nossas incoerências. Ah, mas aquele dia você agiu assim, agora age de outro jeito. Duas caras, você diz, não, é porque você não me conhece. Porque no fundo, no fundo, bate orgulhoso no peito. Diz, eu não sou assim. No fundo, no fundo. Você sabe que você, quando diz isso, não se refere a seu pâncreas. nem a seus intestinos. Você fala de uma ideia de essência, de uma ideia de um eu imutável. Afirma haver um eu imutável em você, como se isso tirasse você fora do jogo da corrupção e mutação da natureza. É uma muleta metafísica que nós arrumamos como desculpa contra a morte e a finitude. E a finitude. Nos discursos filosóficos mais bem elaborados, Deus aparece para corrigir o caos. Corrigir o caos que nós percebemos com os sentidos. Não posso negar a mutação do mundo físico. Não posso negar a corrupção do mundo sensível. Mas posso tentar melhorar, dizendo que o mundo sensível que muda, o mundo sensível que muda a cada instante, muda com um propósito. Muda como que obedecendo a uma regra, uma ordem universal. Muda como que realizando um destino traçado para ele, não por ele mesmo, não por vontade própria, mas por um ser estranho à natureza, um ser destacado à natureza, chamado Deus. Chamado Deus. Precisamos de Deus, dirá Nietzsche. Porque nós temos uma dificuldade tremenda de encarar a morte, a finitude e o caos. E por isso precisamos de muletas metafísicas. Os discursos filosóficos sobre Deus, se nós fizermos uma linha com todos eles, e somarmos todos eles, e compararmos uns com os outros, veremos que são discursos radicalmente diferentes uns dos outros. Uns dos outros. Deus é visto por cada um, como cada um quer vê-lo. Porque o Deus dos discursos é a ordem vista por cada um de nós. Voltando à pergunta, quem fez a ordem que o mundo é? Nós. Nós. Há pessoas que vão à Bienal, por exemplo, ver exposições, ver instalações artísticas. Tem gente que olha o amontoado de caixas com um pinico e um vazamento em cima e diz, ah, é um pinico com água, goteira, picaretagem. Outros olham e veem naquilo algo que tem sentido. Que tem sentido e valor artístico. E diz, nossa, veja a sensibilidade do artista que consegue transmitir a questão do ser e do nada, da essência do ente moderno. Que se transfigura no caos, que lindo. E você olha para a pessoa e diz... Enquanto uns em ordem, outros em caos, o nome da ordem vista é Deus, ou Zeus, ou tantos outros. Dá até para fazer dicionário, há uma venda, grosso, só com nomes dados a Deus, porque cada um vê a ordem como quer ver. E é assim no destino, porque as ideias de Deus, veja, elas não são usadas na tradição filosófica para responder necessariamente de onde veio o mundo, de onde veio tudo. Convenhamos que isso não é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos o tempo todo. Dá um bom documentário no Discovery, eventualmente. Tudo começou com o Big Bang, ou Grande Pum, ou então quando Deus disse, vamos lá, faça-se a luz. Agora, o que nós mais questionamos na existência é naquele momento do engarrafamento. Se paulistano entendeu bem. É naquele momento do engarrafamento que você se pergunta, de onde apareceu todo mundo na minha frente? E você atrasado, angustiado e pergunta por quê? Tem que haver um sentido que lhe ajude a lidar com aquela angústia do instante. É quando a vida te entristece que você apela para ele. E aí você diz, é, mas a gente sofre agora, mas depois... Depois vem outro engarrafamento. Aí depois vem a glória. Ou então você para e olha para trás, para a sua vida, relembra a sua história e no momento de felicidade diz, olha, eu tenho agora a impressão de que tudo na minha vida aconteceu como se houvesse uma conspiração para que eu estivesse aqui agora, nesse instante. E aí olha para a sua vida e vê ordem. E vê que tudo aconteceu com um propósito. Amigo, você pode dizer isso em qualquer instante da sua existência. É ordem que você faz impondo uma ordem à sua vida. Que nada garante lá no passado. que naquele dia em que você perdeu o ônibus, olha que coisa triste, perdeu o busão na chuva, e um carro, um Ford Ka, passa numa poça d'água e ele molha, que isso era uma etapa importante para que hoje você estivesse aqui, ouvindo a solução de um dilema de milênios, e que nós resolvemos aqui. Resolveremos até o final da aula. Olha que beleza. Professor Júlio, com muita picardia, levanta argumentos que são próprios de um filósofo hábil. Mas são argumentos que não ficam de pé um segundo. O professor diz que nós somos trânsito, fluxo e deixar de ser, que nada permanece. Mas hoje, quando eu fui buscá-lo no aeroporto de Congonhas, é curioso, porque assim que eu encostei o carro que ele nunca tinha visto, ele logo foi entrando no carro e me cumprimentando. Olha que estranho, se fosse fluxo, primeiro não deveria me reconhecer, segundo deveria se apresentar, teríamos que começar tudo do zero. E, no entanto, ele foi chegando com intimidade, jogando a mochila atrás. E é claro que ali ele presumia alguma permanência. Evidente permanência. E eu diria mais. Aquilo que mudou em mim um ou outro pelo de barba branca não impediu a ele continuar o assunto de um mês passado. Porque ele sabe que o que é essencial em mim não está no pelo branco, nem no pâncreas. E nem no fígado. O que é essencial em mim permaneceu. E é só por isso que ele pôde continuar a conversa. Não precisou se apresentar. Como você não vai chegar em casa e vai se apresentar para quem abrir a porta. Porque você sabe que algo em você permaneceu. E se você tivesse quebrado o braço, algo em você teria permanecido. E se você tivesse sido assaltado, algo em você teria permanecido. E se você tivesse sofrido ainda mais, algo em você ainda assim teria permanecido e permitiria chegar em casa e alguém te receber, te acolher, sabendo bem quem você é. Porque para além do corpo que transita, para além do corpo que é fluxo, que é efêmero, que é deixar de ser, e por isso não é, é claro, temos alma. Essa é a alma que me permite pensar aqui. Essa é a alma que me define. Essa é a alma da minha inteligência. E essa não é trânsito. Eu não esqueço a cada segundo o que eu aprendi. Eu não esqueço. Eu não tenho que a todo segundo reaprender tudo o que eu aprendi. Porque se o pâncreas desaparece, se o fígado desaparece, conversa de bebum. A alma essa permanece. E essa se desenvolve. E essa é a mesma. E eu sou o professor Clóvis. E é graças a isso, professor Júlio, que você pode confiar em mim. Porque se eu fosse só trânsito, não haveria compromisso. Se fosse só trânsito, não haveria garantias a dar. Se fosse só trânsito, não pavimentaríamos uma relação de confiança. E eu espero, professor Júlio, que as coisas que você tenha dito para mim em algum momento sejam válidas hoje. Porque é essa que faz a nossa moral, a ética que nos permite conviver. É graças a uma alma que transcende ao fluxo do pâncreas que os nossos compromissos se sustentam, se garantem. É porque Deus existe e nos deu almas junto com corpos que nós podemos ir além dos apetites de uma girafa, do pâncreas e do fígado de um bebum. Porque mesmo esse é capaz da mais fina poesia. Mesmo esse é capaz da mais fina sensibilidade. E essa não desaparece. Pelo contrário, se eterniza. Nossa alma, obra de Deus. É resultado da atividade divina que nos fez coincidir em corpo e alma. E nos colocou esse desafio na vida, que é conviver com duas substâncias tão difíceis, tão antagônicas, tão contraditórias quanto a alma imaterial, indiscutível, essa mesma que permanece e que oferece garantias a todos que o professor Clóvis está aqui. Porque é por isso que vieram. É porque o professor Júlio está aqui. E é por isso que vieram. Porque tenho certeza, ninguém teria vindo, professor Júlio, se não tivesse uma ideia do que encontrar aqui. Se não houvesse uma suposição de permanência, se não confiassem que somos alma, para além dos apetites das gônegas que fluem. Segundo o argumento do professor, falou aí da questão da arte e da beleza. Eu fico entristecido com essa argumentação. Eu que me alinho nesta noite aos filósofos idealistas, se me permitirem, aos filósofos. O comentário do professor Júlio é inaceitável. Meus amigos, o professor Júlio fala da Bienal e fala de uma manifestação de alguém que para uns é assim e para outros é assado. E o professor toma um exemplo extemporâneo e raro como regra. Hábil sofista que é. Meus amigos, se é para tomar exemplos, peço que tragam para este palco um ator como Giannichini e o coloque entre nós dois, professor Júlio, e você verá a singularidade dos pontos de vista estéticos. O resultado será 100 versus 0 versus 0. O resultado é a unanimidade. Porque para além dos apetites circunstanciais, existe evidentemente uma beleza que transcende, uma harmonia que transcende e que faz de Beethoven superior à Tiririca. Porque se é só uma questão de apetite, por que não Bach e Falcão? É só mesmo uma questão de simpatia, não é? Ora, todos os senhores concordarão que existe qualidade para além dos apetites, que existe valor para além do desejo e que, portanto, existe um gabarito que nos supera e que confere às obras de arte verdadeiras o seu verdadeiro valor. Tiririca desaparecerá, que está em Brasília. Netinho desaparecerá, com ele, mas Beethoven jamais. E isto não é trânsito de apetites. Isto é ideia de beleza, harmonia estética, questão de transcendência, questão de Deus, que tudo garante, fundamento de tudo. Deus que faz de Machado de Assis, literato supremo, independentemente da inconveniência de um ou outro tédio de um desajustado leitor qualquer. Meus amigos, se Deus não existe, não existe moral. Se Deus não existe, não existe beleza. Se Deus não existe, não há que esperar nada de ninguém. Se Deus não existe, não reclamem quando estiverem manipulando seus glúteos sem a sua aquiescência. Porque é tudo uma questão de afetos em trânsito. E aí você tem que aceitar ter despertado no fulano de trás um tipo de apetite que suscita o toque glúteo. Assim funciona. Posso lhes garantir. É porque Deus existe e todos nós temos uma boa intuição do certo e do errado. E o professor, jurista escaldado que é, sabe bem disso. Todos nós compartilhamos amplamente uma certa ideia do que é certo e do que é errado. É porque Deus existe e, de certa forma, nos deu um pedaço do mundo das ideias em forma de alma que podemos compartilhar mais do que discordar. E compartilhamos muito. Para além dos nossos corpos singulares, compartilhamos demais. Compartilhamos a ponto de comunicar, a ponto de encontrar verdades conjuntamente, a ponto de aceitar que o quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo equivale mesmo à soma dos quadrados dos catetos. E é só porque Deus existe que isso é possível. Porque temos alma, entregue a uma girafa, transitante e fugaz como a do Sassuolaia, a tarefa de identificar o teorema de Pitágoras e verá que ela é incapaz. Um delirante como o Unamuno pergunta em tom de troça, por por incapacidade de encontrar Deus? Será que um caranguejo não resolve uma equação de segundo grau tão rapidamente quanto eu? Delirantes quanto esses são aqueles tristes, homens tristes, incapazes de falar com Deus, de encontrar Deus, de buscar o absoluto. Tendência nossa, tendência humana, tendência que nos faz diferentes de tudo mais que existe, porque somos mesmos diferentes, mais próximos de Deus, únicos seres com alma, capazes de pensar. Eu, meu caro Júlio, sou diferente de uma tartaruga, não sei quanto a você. Professor Clóvis levanta aqui a questão da alma e associa a alma ao princípio de permanência do mundo, em oposição a algo impermanente, o corpo. Discurso platônico. Platão tinha um problema a resolver. O problema primeiro de Platão era explicar a inteligência. Somos animais diferentes dos outros porque pensamos de uma forma específica, mas por que pensamos? Porque aprendemos algo, afinal de contas. Porque, veja, você um dia, pouco além do seu nascimento, andando em casa, meio cambota, aquela fralda que serve de amortecedor também, muito útil nesse momento de instabilidade. Sua mãe chega e diz cadeira quando você encosta numa cadeira. Você diz na hora, cadeira. Meses depois, você sozinho encosta na cadeira e diz por conta própria, cadeira. E sua mãe, meu filho é genial. Aos 5 anos já sabe o que é uma cadeira. Só que a cadeira que você apontou na segunda vez não é igual à cadeira que sua mãe apontou daquela vez. Ela é diferente na forma. Ela é diferente no tamanho, na cor. Como pode? Porque a primeira hipótese do conhecimento é o mero nominalismo. Eu vejo uma coisa, dou um nome à coisa, me valho da memória. Quando reencontro a coisa nominada, repito o nome e dizem que eu sou um gênio. Porque aprendi a chamar chuchu de chuchu. Banana de banana. E sacolé de sacolé. Percebe? Mas nós vamos além disso, porque tem coisas que nós nunca vimos. A cadeira inédita. Cadeira produzida como obra de arte. Cadeira que vale o triplo da cadeira normal no mercado. E você olha e reconhece cadeira. Como pode? Dirá Platão. É porque há na cadeira do mundo físico, cadeira que é forma, que é cor, que é tridimensional. Ela é o efeito de uma outra cadeira. Uma cadeira ideal. Cadeira ideal, ele chama, porque essa cadeira ideal reside, habita o mundo das ideias. Mundo das ideias. Não ideia no sentido da lâmpada que se acende na sua cabeça. Oh, tive uma ideia. Não é isso. Mundo da ideia é o mundo das coisas ideais. Ideais, por quê? Não mudam. É a metafísica. É a metafísica. O além, mundo físico. Metá, prefixo grego, além de. Física, óbvio, de mundo físico. O mundo físico é o mundo com o qual você se relaciona com os 5 sentidos. Eu vejo a cadeira física, cadeira que os meus sentidos me permitem aprender diretamente, no olhar, no toque, na degustação, se alguém quiser lambê-la. Mas a outra cadeira, além dela, que eu também percebo, ela é uma chave, um ponto de ligação, ela, porque ela é a imitação da cadeira ideal. E veja, a cadeira ideal tem propriedades que a cadeira do mundo físico não tem, que qualquer cadeira do mundo físico não tem. A cadeira do mundo das ideias é perfeita. Ela é perfeita. Ela não muda porque é perfeita. Porque algo que já é perfeito significa que não pode mudar para algo melhor. Porque ser perfeito significa ser o melhor possível. Então, se mudar, só pode ser para pior. E convenhamos que se algo piora, já não é perfeito. Há quem associe isso a casamento, por exemplo. Né? Casa com expectativa e tudo muda. Né? Então, já não é perfeito. Já não é perfeito. Você na cadeira do mundo físico, não. Você senta numa cadeira efêmera, corruptível. Imagine quantas pessoas já se sentaram nessa cadeira. E a cada assentamento, um desgaste que lhe é próprio. Imagine, sabe, essa cadeira carcomida de suor alheio, com o qual você também contribui nesse momento. Imagine essa cadeira daqui a 3 horas com você sentado, ouvindo nós aqui, brigando sobre a existência ou não de Deus, e você pensa depois nessa cadeira que no primeiro momento lhe parecia bonita e confortável, e depois ela já não é mais tão bonita e confortável, porque você já está de saco de ficar sentado na cadeira. Pois saiba que a cadeira ideal não é assim. Na cadeira ideal é conforto eterno. A cadeira ideal não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. A cadeira ideal é o próprio mundo que responde à nossa angústia do mundo mutável. O mundo muda, mas há um mundo que não muda. E em você também há algo que muda, que é o seu corpo material. E algo imaterial, algo que comunga com esse mundo das ideias, sua alma. Sua alma, no fundo, esteve lá no mundo das ideias. Encarnou nesse corpo. Um corpo que, por força de um demiurgo, um semideus, ele introjetou uma alma dentro do seu corpo. Mau ajumbramento de duas substâncias de natureza diferentes de um corpo que é matéria e, portanto, sujeito às leis da matéria. A corrupção, a impermanência, a falta, a carência e, por sua vez, uma alma que comunga de tudo do mundo anímico e material das ideias. Alma imortal. Alma que não perece. E essa mistura, meu amigo, essa mistura faz de você um ser em conflito. Um ser em conflito que tem um corpo que é pautado pelos desejos. Sim, porque o corpo é falta e desejo para a paixão é falta. Eis você ser faltante com o seu corpo pedindo coisas. Quero água! Quero água! Você se entope de água e diz, nunca mais vou beber. Mentira! 4 horas depois está bebendo de novo. E assim é. E a alma? A alma não. A alma guia você para outros lugares. E a alma será o berço da moral, dirá Platão. Porque o corpo guia você para coisas inconstantes, porque ele guia você para aquilo que lhe falta. Aquilo que você tem, você luta por ele, desprezo. Então ninguém que é guiado pelo corpo leva a vida boa. A vida boa é daquele que se deixa guiar pela alma, que é pautada pela ideia das coisas ideais, das coisas que não mudam. Eis a primeira visão de um homem dividido em corpo e alma. A alma só aparece aí, mais uma vez, para livrar você da transformação. Mas veja a fragilidade do discurso. Platão, o filósofo Platão, que tinha como ensinamento mais profundo, transmitido apenas aos poucos iniciados, um conhecimento que correspondia à matemática, ao cálculo. Matemática e cálculo, que era a fonte para a compreensão do cosmos, que o mundo é. Pois esse mesmo Platão, tão afeito à lógica, ao cálculo, à ordem, na hora de justificar o mundo metafísico, o mundo da impermanência, ele apela sempre para um discurso religioso, dirá Platão na República. Pois eu acredito no mundo das ideias. Mas eu troco de quê? Porque os antigos dizem que existe. E por que os antigos dizem que existe o mundo das ideias? Porque os antigos sofrem da mesma angústia que eu sofro. A angústia com a impermanência. A mesma angústia para a qual o professor Clóvis apela agora. Porque sabe que a ideia dos encontros, de um encontro sem a permanência, e permanência que vira a chave para o comportamento moral, que tudo isso nos angustia. Tudo isso nos angustia. E assim inventamos o modelo. Mas essa alma se desenvolve no discurso filosófico. Ou ela ganha outras feições, mas sempre mantendo o embate entre corpo e alma. Não é à toa que são várias as religiões que desenvolvem uma moral anticorpo. Não é à toa que vários dos pecados são ligados a coisas que animam o corpo. A gula, a luxúria, a preguiça, a avareza, porque graças ao resultado da avareza é possível adquirir a luxúria e outras coisas mais, outros tantos pecados. E assim segue. É o corpo culpado. E por isso, você desenvolve toda uma ideia de que louvar a Deus é sacrificar o corpo. E assim vê um monge em seu mosteiro medieval e caminha por um corredor frio e encontra uma freira de belos dotes físicos. Freira que lhe apetece. E ele sente uma reação corpórea indevida naquele instante. Reação corpórea que mostra o quão inadequado é a vestimenta do monge nessas horas. E ele pensa, fiz voto de castidade. Disse a Deus que não satisfaria meu corpo. E o que ele faz? Se tranca na cela. É um nome bonito para o quartinho dele. E o que ele faz lá? Pega um tripalho, um chicotinho, com 3 tirinhas de couro e bolinhas na ponta. Qualquer sex shop você acha hoje. E se chicoteia. Para quê? Para enfraquecer o corpo. Porque fraco o corpo, o que perece? O que resta? A alma sábia que nos guiará para as coisas imutáveis. Eis a apologia do imutável. E a negação do mutável. Mutável que Platão associa ao corpo. Imutável que ele associa à alma. Alma que fica aí, dentro de você, no seu eu interior. Perto do pâncreas, sei lá. Perto de algum lugar estranho de sua anatomia. Que ele não sabe muito bem apontar qual é. Disperso na mistura com essa coisa material chamada corpo. Percebe? E a memória? Se encontrei, professor Clóvis, hoje. Sim, arremessei minha mochila na parte traseira do carro, que até então não conhecia. O carro era uma atualização da imagem de professor Clóvis em minha mente. Isso não é incompatível com a existência de um ser que muda. Porque o encontro que tive com o professor Clóvis hoje de manhã, ele foi pautado pela memória que eu tenho de professor Clóvis. E a memória que eu tenho de professor Clóvis não é algo lá num passado. Que lá do passado, de uma outra dimensão estranha do tempo, alimenta o meu presente. De tal maneira que é preciso mantê-la numa ordem. Uma ordem firmada pela decisão de um ser transcendental. Para que o hoje se mantenha como tal. Porque a memória, meus amigos, não depende do passado. A memória é algo do presente. A memória é memória que está aqui agora comigo, no presente. Porque, de fato, o passado, dirá Nietzsche, em quem toda essa crítica é sustentada, o passado é só a memória, memória guardada no tempo presente. O futuro é só expectativa, só expectativa. A única dimensão de tempo que existe é agora. Agora. Nós. É que para fugirmos da efemeridade desse instante que eu mal consigo perceber nele mesmo. Um agora que eu mal acabo de pronunciar já se foi. Já é outro mundo, o mundo do agora. Eu invento 3 dimensões. Só para dizer que o agora é o efeito de um passado que arquitetado por uma inteligência boa, racional e onisciente, onipotente, sei lá mais o quê, fez do real atual o que é. E o real atual o que é, ainda que seja entristecedor, saiba você, é apenas um passo seguro em direção a um futuro bom, consagrador, de felicidade perene que está por vir. Oh, que lindo! É só memória. Mas memória é atual. Eu vivi muita coisa na minha vida. Falando assim, parece que eu tenho 3 vezes a idade que tenho. Mas há muita coisa que eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. A minha turma de segundo grau, sim, quando eu estudei era segundo grau, fez um encontro. A maioria das pessoas eu só reconheci porque eu tinha a revista da turma com a foto deles junto. E as pessoas contavam histórias cujo protagonista era eu. Eu juro para você que eu não me lembro de nada daquilo que eles disseram que eu fiz. Eu não estava bêbado. Sóbrio. Sóbrio. Eu não me lembro. Aquilo para mim não existe. Mas existe para ele. é uma atualidade, é onde ele pauta a atualidade das relações dele, no encontro, no encontro. Pautado por uma memória do aqui e agora. Para você ter uma ideia, houve um amigo nosso que nós discutimos, e o fulano, meu, quem? Fulano, rapaz, aquele que é assim, assado, eu falo, não me lembro. O que namorava a Vilnilda, falou, oh, eu me lembrava da Vilnilda. Ela tinha a cara de Vilnilda. Facilitou. Mas não lembrava do outro com quem eu convivi 3 anos. Memória fraca para umas coisas, boa para outras. Mas esse é o meu presente. Esse é o meu presente. E não a marca do passado. Que rege um instante, fazendo do instante algo bom, algo suportável, algo contrário àquilo que eu não consigo encarar de frente, de peito aberto. A morte e a finitude. A morte e a finitude. Não é legal? Acho que podemos fazer um intervalo. Intervalo. Continuaremos depois do intervalo, se Deus quiser.